A sura de Al-Hijr. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do livro e explícito ao Corão. É muito provável que os que renegaram a fé almejem haver sido muslims. Deixa-os comer e gozar, e deixa a esperança entretê-los, pois logo saberão. E não aniquilamos cidade alguma sem que ela tivesse prescrição determinada. Nenhuma comunidade antecipa seu termo nem o atrasa. E eles dizem: ó tu sobre quem foi descido ao Corão, por certo és louco. Que nos faças vir os anjos, se és dos verídicos. Não fazemos descer os anjos, senão com a verdade. E nesse caso não haveria para eles dilação. Por certo, nós fizemos descer o Alcorão, e por certo, dele somos custódios. E com efeito enviamos antes de ti mensageiros às seitas dos antepassados. E não lhe chegou mensageiro algum sem que dele zombassem. Assim também nós o introduzimos nos corações dos criminosos. Nele não creem, e com efeito passaram os procedimentos dos antepassados. E se lhes abríssemos uma porta do céu e eles seguissem ascendendo a ela, em verdade ainda diriam: apenas nossas vistas turvam-se, aliás, somos um povo enfeitiçado. E com efeito, fizemos no céu constelações e aformoseámo-lo para os olhadores. E custodiámo-lo contra todo demônio maldito. Mas há quem tenta ouvir as ocultas, então uma evidente bólide persegue-o. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ. E a terra, estendemo-la e nela implantamos assentes montanhas, e nela fizemos germinar de toda coisa no justo peso. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. E nela fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estáis dando sustento. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. E não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres, e não a fazemos descer senão na medida determinada. E enviamos os ventos fecundantes e fazemos descer do céu água e damo-vo-la de beber. E não sois seus retentores. E por certo, damos a vida e damos a morte, e nós somos o herdeiro. E com efeito, sabemos dos antecessores de vós, e com efeito, sabemos dos sucessores. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. E por certo, teu Senhor os reunirá. Por certo, ele é o sábio, onisciente. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. E com efeito, criamos o ser humano de argila sonorosa, de barro moldável. E os jins, criámo-los antes do fogo do Samum. E quando teu Senhor disse aos anjos: por certo, estou criando um mortal de argila sonorosa, de barro moldável. E quando o houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito, então caí prosternados diante dele. Então todos os anjos prosternaram-se juntos. Exceto Iblis, ele se recusou a estar com os que se prosternavam. Alá disse: ó Iblis, por que razão não estás com os que se prosternam? Disse: não é admissível que me prosterne diante de um mortal que criaste de argila sonorosa, de barro moldável. Alá disse: então sai dele, e por certo és maldito. E por certo a maldição será sobre ti até o dia do juízo. Ele disse: Senhor meu, então concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse: e por certo, és daqueles aos quais será concedida dilação até o dia do tempo determinado. Ele disse: Senhor meu, pelo mal a que me condenaste, em verdade, aformosearei o erro para eles na terra, e falos-ei a todos incorrer no mal. Exceto teus servos prediletos entre eles. Alá disse: Esta é uma senda reta que me impende observar. Por certo, sobre meus servos, não terás poder algum, exceto sobre os que te seguirem entre os desviados. E por certo, a Gena será seu lugar prometido de todos. Ela tem 7 portas. Cada porta terá deles uma parte determinada. Por certo, os piedosos estarão entre jardins e fontes. Dir-se-lhes-á, entrai neles em paz e em segurança. E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos, sendo como irmãos em leitos, frente a frente. Neles nenhuma fadiga os tocará, e deles jamais os farão sair. Informa meus servos, Muhammad, de que sou o perdoador, o misericordiador. E de que meu castigo é o doloroso castigo. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Informa-os dos hóspedes de Abraão. Quando entraram junto dele, disseram: Salam, paz. Disse ele: Por certo, estamos atemorizados convosco. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Disseram: não te atemorizes, por certo alviçaremo-te um filho sapiente. على أن مسني الكبر فبم تبشرون. Disse: alviçarás-me um filho enquanto a velhice já me tocou, então o que me alviçarás? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. Disseram: alviçaremo-te a verdade, então não sejas dos desesperados. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Disse: e quem pode desesperar-se da misericórdia de seu Senhor, senão os descaminhados? Disse ainda: qual é vosso intuito, ó mensageiros de Alá? Disseram: por certo, fomos enviados a um povo criminoso para aniquilá-lo. Exceto a família de Lot, por certo, salvá-la-emos a todos. Exceto sua mulher. Determinamos que, por certo, ela será dos que ficarão para trás. Quando E quando os mensageiros chegaram à família de Ló, ele disse: Por certo, sois um grupo desconhecido. Disseram, mas chegamos a ti com o que eles contestam. E trouxemos-te a verdade, e por certo, somos verídicos. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. Então, parte com tua família na calada da noite e segue suas pegadas, e que nenhum de vós retorne para trás. Ide para onde sois ordenados. Inspiramos-lhe essa ordem, que esses serão exterminados até o último deles, logo ao amanhecer. E os habitantes da cidade chegaram exultantes. Ele disse, por certo, esses são meus hóspedes, então não me desonreis. E temei Alá, e não me ignominieis. Disseram, não te coibimos de hospedar quem quer que seja dos mundos? Ele disse, estas são minhas filhas, se quereis fazê-lo. Por tua vida, Muhammad, por certo, eles estavam em sua embriaguez, caminhando às cegas. Então, o grito apanhou-os ao nascer do sol. E revolvemos-las de cima para baixo e fizemos chover sobre eles pedras de sigil. Por certo, há nisso sinais para os observantes. E por certo, elas estavam em um caminho que ainda permanece. Por certo, há nisso um sinal para os crentes. E por certo, os habitantes de Alaika eram injustos. Então, vingamo-nos deles, e por certo, ambas estão em evidente caminho. E com efeito, os companheiros de Al-Hijr desmentiram aos mensageiros. E concedemos-lhes nossos sinais, e eles lhe estavam dando de ombros. E escavavam em segurança casas nas montanhas. Então o grito apanhou-os logo ao amanhecer. E de nada lhes valeu o que logravam. E não criamos os céus e a terra e o que há entre ambos, senão com a verdade. E por certo, a hora está prestes a chegar. Então tolera os adversários com bela tolerância. Por certo, teu Senhor é o Criador, onisciente. E com efeito, concedemo-te 7 versículos dos reiterativos e o magnífico Alcorão. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Não estendas teus olhos para aquilo que fizemos gozar alguns casais entre eles, e não te entristeças por eles, e baixa tua asa aos crentes. وقل إني E dize, por certo, sou o evidente admoestador do castigo. Como o que fizemos descer sobre os que dividiram o livro, que fizeram o Alcorão em fragmentos. Então, Muhammad, por teu Senhor, interrogá-los-emos a todos acerca do que faziam. Proclama então aquilo para o qual és ordenado e dá de ombros aos idólatras. Por certo, nós bastamo-te contra os zombadores. Que fazem junto de Alá outro Deus, então eles logo saberão. E em verdade, sabemos que teu peito se constrange com o que dizem. Então glorifica com louvor a teu Senhor e sê dos que se prosternam. E adora teu Senhor até chegar-te à certeza.